Foro de TAP, transfer 600. No 604, está autorizado a final ILS, desça para 2 mil pés, faz esse padrão e forma estabilizado. Gente, se não desce, está 2 mil pés, se não der no 3 gol, no 604. Número 4 na aproximação, reduza para 250 nós. Reduzindo agora para 2509, já 3600. Número 1, Odomir 04, solicita passar de táxi, foi 329. Está livre, é o número 1 no Gol 604, informe no localizador. Eficiente, Gol 604. Europa 08392-3000 feet. Number 2, 3000 feet, Europa 083. Portugal 019-3000 feet. Number 3, Alpha 4000, Air Portugal 019. A 3600 está reautorizado 5 mil pés, 1013 no ajuste. 5 mil no padrão da 3600. 0083, can we descend to 3000? We have a tempo 4000 Yamaha. Can we descend? Please send no restriction on Europa 083. No restriction, thank you, Europa 083. Reduce our speed to 180 knots down to 2,000 feet. The number 1 for approach is Boeing 737. This is speed 180 down to 2,000. Do you prefer we maintain heading on our right, approximately 200? Clear, Europa 083. Okay, maintaining heading 200, Europa 083. Reduzindo para 2109. Reduzindo para 2109, tá 3600. A Portugal 019, turn left and heading 200, limited by localizer. Left heading 200, limited by the localizer. É Portugal 019. Zago no 604. 604 da Gol, completa a aproximação, torre 186, tomo posse. 186, Gol 1-0-4. Beleza, Europa 083, we are ready for left on, intercept localizer. Clear, report on localizer, Europa 083. I call you over localizer, Europa 083. Silvio Pozo, 1-0, Gol 1-0-4. T00, se passou vetora power para sequenciamento, vai seguir Airbus 330 da Portugal. Curva esquerda na Pro 010, seu limite é o localizador. Deixa para 3.000 pés, seu ajuste permanece. Esquerda 010, desce para 3.000, o limite é o localizador, está na 3600. É Portugal 019, down to 2000 feet. Isso, descendo 2000 feet, era Portugal 019, né? Europa 083, talvez mandou a clareza round 10. Completão plano, contact tower 118.6, Europa 083. 186, today, Europa 083. Europa 083, established for the laser, runway 10. Europa 083, report to you on the marker. Call you over off the marker, Europa 083. 3600, intercepte o localizador na PRO 050 e reduza para 1709. Vamos ativar na PRO 6 e vamos reduzir a velocidade. PRO 050, tá 3600. Mantendo 3000, tá 3600? Ativo, mantenha 3000 pés. O tráfego da Portugal está 13 milhas à sua frente agora. Afirmativo, reduzindo a 3600. Zero, report established. Call established, Portugal 01. 0 Alfa e Juliette, portão 4. Seu solo foi 04. Alfa e Juliette, portão 4, 3600.